3-4 decolado aos 36, controle 1-9-35. 9-35, já voa. Página 3217, o vento é 050 graus 03 mais, ajuste na 013. Graus 03, autorizada a decolagem da 10, 3217. Tranquilamente, Juliette, November Whisky, até o 45, assassino ali, frequência, boa tarde. 04, chama 18895, gentileza, boa tarde. Livre táxi até o ponto de parada até o reporte pronto, confirma a decola da interseção? Negativo. Ciente. É o ponto de espera da Delta, vai cruzar e até o ponto de espera da hotel autorizado. 1104. Tio 1104? Negativo, até a Delta. Até o ponto de espera da hotel autorizado, 1104, hotel, ponto de táxi e parte militar. Partiu, até o hotel, 1104. 3217-32-1935, 1935, amor. Controle, só mandando 935, bom dia, 3217. do Papa Tango, Victor, Charlie Hotel. Victor, Charlie Hotel, cheque o trem, nível de pouso, pistão 0, vento 0, 50 graus 029, altitude 0 na 3. Aguarda um minuto, aeronave na curta final da 90. Guarde. Victor Charlie, até eu confirmo o parte 3? É, o parte 3 por 10 minutos, depois prossegue para o 5, tá? Na curta final com o trem baixa cabo. Confirme. O Victor Charlie Hotel está na final com o trem baixa cabo, informa que o pátio será o 3, depois prossegue para o 5. Gente, após prossegue para o pátio 5, já dá mais tempo. Isso aí, muito obrigado. Embaixo e travado. Vai apertar na curta da já travado, graças a Deus. Dúzia e 118,95, na torre. Nova Vitorão, confirma a parte 4 ou parte 5? Vai mais abaixo. 4, autorizado o cruzamento da pista 1-0, vai manter a taxiway delta e chamar o solo 1219, mantendo a taxiway delta. 1-869 direita, 1-219, solo aos 4-8. 1-219, após a lado, vai prosseguir direto o Caju, após prossegue direto conforme a coordenada. A coordenada é 0853 Sierra, 0354 meia dúzia Whisky, após direto, conforme a rota do plano. Decolodão no zero, curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju. Aciona 5172, controle 1119 decimal 35. O tráfego livre pouso pistão 97, o vento é 1900 graus 039, ajuste padrão. Certo, tráfego tem, livre pouso. Hotel de Luxor, mantém vertical do farol de Tapão, aguardando instruções. Informa o tráfego na curta final da 197, é um Papa Alfa Yankee, flutuando pouso. Mantenha vertical do farol de Tapão e evite o eixo do céu. Autonomia, CSLF. Gente, reporte, confirmando, está autorizado o táxi até o ponto de espera do, da Papai, reporte pronto. 69, ingresso Juliette, portão 07. Juliette, portão 07. Gente, ao estacionar a frequência luz, dados e portão. Pairado, cabeceira 35, se eu interferir com a final da 1-0, o Tel Juliette Serra? Gente, primeira aeronave é um Embraer 1-0 da Força Aérea, 3 meses da cabeceira. Segunda é um Papa Alfa Charlie 402 da Baeté, tá 1 milha do externo. Pouso pairado, cabeceira 35. O ajuste 1-0 da 3, 1-0 da 139. Alfa Tango Tango continua a aproximação como número 2, reporte. Confirmando, aguardando o sinalismo. Alfa Romeo 7, direto. Mantenha o ponto de espera da Papá. Hotel Juliette Serra, pouso parado, cabeceira 35. Reporte no solo controlado. Vento uma centena 3 nós, hoje 2013. Afirmativo, Hotel Juliette Serra, pouso parado, parado. Alfa Tango Tango à sua direita, o helicóptero Alfa Serra 65 não vai interferir na aproximação para o 90. Aeronave em questão, helicóptero efetuará pouso parado, cabeceira 35. Para ingresso e cruzamento para o principal. Tour 2-0, solo 5-4, libere a peça na direita, solo 1 dos 1-9. Libere a peça na direita, solo 1-2-1-9. Solo é o voo 1-6-2-0, poderia repetir novamente o voo? Voo 1-6-2-0 para Recife, é isso? Ok. Estado 3-7-0 ou outro nível? Não, não autorizamos nenhum dos dois. Pode dar autorização para o seu CBR. Solo, formatura, força aérea. Direita via Alfa, mantém a posição na Delta, aguardando para o cruzamento, pistão no zero. Aqui, passou no espaço, na Alfa, passou. 1620, Recife, 370 aprovado. A rota que eu tenho aqui é direto do Caju, Alfa Romeo Uniforme. Após prossegue conforme a coordenada. Vai prosseguir direto 0853 Sierra. Meia dúzia Whisky. E após direto, conforme a rota do plano. Decolador 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 51172. Controle Salvador, 119, decimal 35. Senhor, foi essa a instrução com a Sofia. Mas nós não entendemos o seguinte, a saída é Puca, Jamo, Caju. E após a posição Caju, é esse fixo, Sul 0853-OS0354.6, confirma. Sim, eu está no plano de voo. Solicito via preso 17, posso coordenar com o centro. Espera na helicóptero na cabeceira 35 e na taxa até a ótima. O que o senhor tem no plano, senhor? Nosso plano foi Salvador, Aracaju, Alfa, Recife. Vou checar junto ao centro Recife só um minuto, por gentileza, agora no meio da idade. Porém, com a equipe do solo, azul 973, após a liberação da guarda do CASA, após o mesmo, está livre no criar, chama o táxi. Está livre, 973, chama o táxi. Solo, portaio 2020, na Delta 4000. Pistão no zero, prossegue após via hotel até o ponto militar, livre frequência, boa tarde. Firmo, calibre cruzamento. 3, prossegue, Alfa e Kilo, Alfa Tango Tango, boa tarde. Thank you. 190, confirmando 190-13. Bloqueando 190. Charlie, só observando o helicóptero, livre cruzamento da 17 até o lugar da base dela. Subida. Passaram 2524, livre acionado para o táxi, vai chamar a torre 118, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3, confirme pessoas a bordo. Passa 04, mantém o ponto esperando a manhã. Boa tarde, é o TAM 3560, estabilizado, baixada visual 90. 3560, livre pouso, pistão 90, vento 1-1-0, grau 032, ajuste 1-0-1-3. Mandando 3 de pouso 1-0, TAM 3560. Serra Tchali Eco, mantém a cabeça 7, aguarde instruções. 69, decolado 59, chama controle 1-1-9-3-5. 19-3-5, sei lá. Nossa, e hoje está muito próximo para o posto de estacionamento que ele tinha. Sim, foi verificado no 203 Recife, realmente essa coordenada que ele possuía também. Golo 620, no portão 5, está livre, chama o táxi. Prepara para o táxi. Gente, chame de decolagem. Tamo de abraço. 7 ali é controle 19935, bom voo. 04. O vento é 160 graus. 10130 é o ajuste, o vento é 160 graus 03 nós. Livre decolagem da 10. Livre decolagem 104, descendo a 74. Mantenha o ponto de espera da 10-6973. Às 3 horas, 612, autonomia, no meio 1 aborda, terminador na norte. Pela direita, para sair via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 3. É um bom voo e boa noite, Gourmet 201. Direita via Índia, do 103, com o nome 27, via. A zero da passagem, Boeing 737 da Gol, iniciando táxi, após a ingresso Juliette, portão 08. Afirmativo, sobe da passagem ao Gol, após 08, só 35, 04, decolado 04, chama controle 11935. Controle 11935, Costa 04. O Azul 6973 vai manter o ponto de espera devido à aeronave que decolou à sua frente, da Força Aérea, perfil de saída convergente, nível abaixo, nível inferior. Vamos lembrar para você. Afirmativo, reporte fora do solo, o ajuste aqui em Salvador 10093. Vai prosseguir agilizando, ingresso parte principal, reporte na Lima, autorizar ingresso parte principal. Fico mais zero, formação à esquerda, forma para prosseguir no porte, já cruzando parte principal, sua esquerda, na terceira, prossiga até o portão 08. Afirmativa, vocês vão fazer a entrada mais 10, 135, ou 160. Para o táxi, chama agora a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 3, é um bom voo com 25. Autorizado, aliás, decolada 10, vento 170 graus 03 mais, o ajuste 10-13. Após a decolagem, vai estar restrito a 3 mil pés e, em caso de falha, vai manter a proa por 8 milhas e após curva direita, proa de letra. Manter o ponto de espera da 10. Eu sigo, então, no dia bravo. Eu vou regressar novamente para dar mais uma regulagem. Eu só posso agradecer com essa licitação aí abaixo. Então, Lídia Bravo, a gente vai coordenar aqui, regressa e chama novamente. Vai regressar e chamar novamente. do Brasil novamente, o Tony Gabrazo. Reporta no solo controlado de remoto, Tony Gabrazo. Controlado, a gente vai averiguar aqui a possibilidade. Chama pra nova decolagem. Já bravo negativo, a próxima decolagem será com nova notificação. Solo controlado, tá me lembrando. Zoom 6973, decolado 09, restrita 3 mil liberação do controle. Caso de falha, permanece a instrução dada anteriormente. Controle 1935-6973. 973, boa tarde. Torre Salvador, está 3190, sinal, abaixo da guarda, piscando. 3190, continua a circulação, confirmando o livro em 190, vai parar com 3190, 3190. Confirma para a torre? Confirma para a torre? Boa tarde, torre, Cobra 09, na aproximação final. Cobra 09, continue a aproximação, guardando o estalinho. Guardando o estalinho, Cobra 09. Boa, parte militar ou parte de autoridade? Parte militar. Prossiga para o Torre Salvador. Comando 2, estacionado, parte militar, pronto para o PAC. Vamos com a 7936, autonomia, alternando a Anápolis. O filme é 062 a bordo? 07. 07 a bordo, Anápolis. Ciente, nível acionado, táxi autorizado até o ponto, confirmando. Aguarde para início de táxi, a gente tem uma aeronave da Força Aérea que já está na curta final da entrada. Só aguardar, só. 3190, direito para 219, só. Engano, tem seu 3190. Gente, só número 219. 219. Torre Salvador, boa noite, Azul 4306. Quero para Recife, parte do Paulo Salvador, muito boa tarde, o Sam 3190 de Propício. Zero, boa tarde, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5390. Alô, Salvador, por favor, autorização do 420 para Recife. Sim, o 420 para Recife, 190 aprovado, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, subida a Conde. Arciano transponder 0263. Controle 1119 decimal 35. Torre opera em 1118 decimal 95. 0 Recife autorizado, Golfo 677, decolada 10, curva esquerda, decolada Conde, 0263 de transfondo, 1935, controle 2954, dado o caixa de levar para o coronamento. Seja boa. Para o táxi, vou chamar a torre em 1-8, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, é um bom voo, pastor 2-0. Obrigado, comandante, para o táxi, vou chamar a torre, pastor 2-0, muito obrigado, bom dia. Tower, Virginia 4261, final approach, RSX-0101. 561, continue our approach, wait for any clearance. 561. 09, liga a próxima direita, solo no 219 aos 15. A formada de A 4206. Zero meio, livre pouso no 0, vento no 300049, ajuste no 0 no 3. Comi 3, livre pouso 4206. Gente, no 219, só. Direita 1219 o solo. Que atenta a aeronave da Força Aérea, mantém a posição no ponto de espera da Taxway, aguardando instruções. Mantém, 4206, boa. Paulo Salvador, uma boa noite, Azul 4206, levou na época. Azul 4206, de passagem, já chegou na Alfa. Brasília, após ingressa à direita via Alfa, reporte antes da Juliette. Este após o Brasília, Alfa vai tomar para a Juliette, 4206. contato. Um minuto, a aeronave em questão vai, já vai cruzar a pista na 028, mais dois minutinhos para isso de ataque. Pode cruzar agora, por exemplo. 06, 06, via Juliette, portão 01. 01, fazer 06. Outra final, aliar e manter 10. Só questionamento, não tinha separação para a efetuar a decolagem, a presa de pousada? Negativo. A gente conta aqui mais três. Livre cruzamento, pistão zero agilizando, pois via hotel até o pátio militar, está livre da vontade. Condor 25 até o ponto de espera do hotel, mantendo o ponto de espera do hotel, aguardando instruções. Valeu, pastor. O 25 fica atento ao Cobra 09, Embraer 120, que está entrando no pátio de pátio militar, pelo hotel. Vai para o pátio de autoridade. Chama o controle 1-1935. Controle 1935, com o número 2. Bravo, aguarde um instante. Condor 25, segue a aeronave da Força Aérea na pista 1-0. Passe pela pista, reporte aliado e pronto, cabeceiro 1-0. Passe pela pista, só falar. Afirma o pastor 2-0 até o hotel. Até o hotel autorizado. Ponto de espera do hotel. Estamos ao ponto de espera do hotel. Autorizado o cruzamento da pista 1-0, Delta. Na Delta chama solo 1219 para o continuar o táxi até o ponto de espera do 1-0. Condor 25, condições de agilizar o táxi até o ponto de espera da 1-0? Informativo, pode levar. Você manda até a cabeceira 1-0. Informativo, pode levar. Novamente a torre 1-8, decimal 9-5, altímetro padrão 1-0 no 3, tem um bom voo. Autorizado, eu dou a palavra. Confirmando Condor 25. Livre decolagem da 1-0, vento 130 graus 05 nós, o ajuste 1-0 na 3. Livre decolagem, Condor. Direita após decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5450, controle 1-1-9, decimal 35. Condor 25, decolado aos 27, chama o controle 1-1-9-3-5. Decolado 35, bora. Bravo na escuta da torre? Escuta, senhor. Somos de Bravo, evite sobrevoo próximo à final da 1-0. Eu estava voltando com a torre, senhor. Se o senhor está com o mas eu tenho uma hora e mais, eu agradeço. Cliente, por conta e risco também. Estamos de Bravo, é parte solo controlada aí, irmão. Você está fazendo Brasil, reporte quando terminado no solo controlado. Reportará quando terminado no solo controlado, Brasil. Força aérea, nos confirmando, Cometa 76, livre pouso, pistão no 0, ventou no 30, grau 059, hoje 2013, no 0 no 3. Bico checado, 130, grau 059, 2013 no ajuste, o Cometa 72. Confirmando 76. Estabilizado, ele é. Voo 645 aguardando que está ali. Aguardando livre, 645. Sete e meia, solo aos 30, libera a esquerda via parte militar ao estacionar frequência livre. Pronto, parque, está 35 metros. Livre pouso, pistão 0, ventana 30 graus, 05 mais. Livre pouso, 645. Após a aeronave aliar e manter o no zero. vetor 20, livre decolagem da 10, vetor 120 graus 04 nós, 80 no 4. Boa noite, 1869, autorizado alinhar e manter o 10. Alinhar e manter o 10, boa noite, 10. Fondo 20, decolado aos 35, controle 1935. 1960, 1960, alinhado, Fátima Sinal, Índia e Alfa. Ponto espera, pistão no 0, torre 1, no 8, decimal 9, 5, altímetro padrão no 0, no 3, então uma boa noite, está 3, 5, 6, 7. Após ingresso via Juliette, portão 02, seguro 645. 02 após o sinal, obrigado.